Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos, mas depois de você, os outros são os outros. Ninguém pode acreditar na gente separado. Eu tenho mil amigos, mas você foi o meu melhor namorado. Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua. Quem pode depois de você, os outros são os outros e só. Depois de você.